amigo, me conta por que se tornou magina. Me faça entender a razão de ser assim tão mal. Me mostra onde está o prazer de ferir o irmão. Me diz como pode sorrir vendo sua aflição. Como é que se sente depois de tanta judiação? Quantos pais sem seus filhos, quantos órfãos deixou? Quanta lágrima de desespero tua mãe já chorou? Onde é que está a coragem que se engana em ter? Enxerga que é covardia roubar pra comer. Quero ver se é valente o bastante pra do suor viver. Te conheço, eu sei tudo sobre você. Te dei vida e o mundo pra viver. E você vive para matar. Pense, de mim não pode se esconder. Um dia terá que responder pelo sangue que faz derramar. Sou teu Deus, também morri por você. Se arrependido ainda crer, te amo e posso te salvar. Quantos pais sem seus filhos, quantos órfãos deixou? Quanta lágrima de desespero tua mãe já chorou? Onde é que está a coragem que se engana em ter? Não enxerga que é covardia roubar pra comer. Quero ver se é valente o bastante pra do suor viver. Te conheço, eu sei tudo sobre você. Te dei vida e o mundo pra viver. E você vive para matar. Pense, de mim não pode se esconder. Um dia terá que responder pelo sangue que faz derramar. Sou teu Deus, também morri por você. Se arrependido ainda crer, te amo.